Vai segurando. Todo mundo tá vendo. O bairro todo tá vendo. Todo mundo tá vendo. E a favela tá vendo. Oxe, que viagem, tá jogando a bunda em cima da laje. Oxe, que viagem, tá jogando a bunda em cima da laje. Joga, joga, joga, joga. Oxe, que viagem, tá jogando a bunda. Final de semana, eu já tô na janela. Eu já tô vendo, o bairro todo tá vendo. Eu já tô vendo, e a favela tá vendo. Oxe, que viagem, tá jogando a bunda em cima da laje. Joga, mulher! Oxe, que viagem, tá jogando a bunda em cima da laje. Joga, joga, joga, joga. Oxe, que viagem, tá jogando a bunda. Vai segurando mais um hit. Todo mundo tá vendo. O bairro todo tá vendo. Todo mundo tá vendo. E a favela tá vendo. Oxe, que viagem, tá jogando a bunda em cima da laje. Agonia, negão. Oxe, que viagem, tá jogando a bunda em cima da laje. Joga, joga, joga, joga. Oxe, que viagem, tá jogando a bunda. Final de semana, eu já tô na janela. Eu já tô vendo, bairro todo tá vendo. Eu já tô vendo, e a favela tá vendo. Aí, oxe, que viagem, tá jogando a bunda em cima da laje. Joga, mulher! Tá jogando a bunda em cima da laje. Joga, joga, joga, joga. Desse jeito, hein? Oi, tá jogando a bunda.